O nosso tema de hoje é Dia dos Pais. Então, a data que se comemora amanhã. E já se falou tanto de Dia dos Pais, porque cada ano se fala, se aborda o mesmo tema. E tem sempre coisa nova, vamos dizer assim, para a gente poder trazer à tona, né? Quando a gente fala de Dia dos Pais, muitos de nós, aqui presentes, que somos já pais, nós ficamos naquela lembrança, como filhos, da nossa infância, muito marcante, a nossa relação e, obviamente, a nossa relação com os nossos filhos. Então, vem um misto de informações e de emoções em nós quando nós lembramos disso. Nós sabemos que ao longo das gerações vem mudando o formato, a gente poderia dizer assim, de pai. Aqueles que têm mais idade lembram, se conviveram inclusive com seus avós, qual era a relação, a sua relação com seu pai, a relação que está tendo com seus filhos, a relação que às vezes os seus filhos têm com os filhos deles. Então a gente vai percebendo que existem mudanças, existem diferenças. Nós estamos, nós homens, nos aproximando cada vez mais daqueles que nós carregamos como os nossos filhos. Nos aproximando cada vez mais na questão afetiva, porque sempre estivemos próximos fisicamente. Mas a relação vai se transformando, vai sendo mais próxima, mais íntima, mais exigente, principalmente do pai. Nós carregamos, todos nós, a informação genética desse pai. É óbvio, isso é simples. Mesmo que nós não tenhamos conhecido ele, nós trazemos ele dentro de nós de uma forma muito viva, muito autêntica. Mas não só na questão genética. Na questão comportamental, nós estamos a todo momento demonstrando a presença dele. É claro, quando convivemos com ele, mais do que aqueles que não conviveram ou conviveram pouco. Mas aí a gente percebe, através do nosso comportamento, a influência que nós trazemos desse nosso ancestral. Existe uma fase da nossa vida, que é a nossa adolescência, em que nós somos muito críticos. Nós apontamos muitos erros, porque é uma fase de muita mudança na questão psíquica do ser. Então, é de uma certa forma natural, mas não correta, esse apontamento. O tempo passa e muitas vezes, pouco tempo depois, nós começamos a ter um reconhecimento daquele momento em que nós éramos tão exigentes. Um reconhecimento porque nos colocamos numa posição inversa e passamos a ver que tudo aquilo que nós questionávamos eram sim ensinamentos de direção, de comportamento correto, de tentativa, através do bem querer, de fazer com que o filho tenha uma vida com menos obstáculos, vamos dizer assim. Aquilo que a gente muitas vezes coloca, né, repete, não coloca, que é o aprendizado pelo amor. O que os pais fazem conosco é tentar nos ensinar através do amor. Quando a gente não aceita, a gente muitas vezes quer criticar, rejeitar e quer fazer pela nossa própria vontade, as situações que a vida nos proporciona naturalmente pela nossa conduta, não é a vida, né? Na verdade é um retorno daquilo que a gente faz, nós acabamos também aprendendo. Às vezes de uma forma um pouquinho mais difícil, mais dura. Nós temos uma tendência a imitar os nossos modelos e os pais são os nossos modelos. Mesmo naqueles relacionamentos em que existem conflitos, muitas vezes nós imitamos de forma contrária. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela me disse, ela tentava fazer tudo ao contrário do que o pai dela fazia, porque ela percebia apenas pontos de crítica, pontos negativos naquela conduta. Só ele não percebia que através dessa tentativa negacionista, de repente, reconhecer também o ponto positivo. Ele vinha enfrentando muitas dificuldades na vida dele, inclusive no relacionamento dele com os seus próprios filhos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nenhum de nós é perfeito, mas todos nós tentamos sempre passar o melhor, fazer a melhor coisa, obviamente dentro daquilo que nós, limitados, já aprendemos. Então, cabe também dentro disso termos uma visão, um olhar mais amoroso com os outros, principalmente com aqueles que são os nossos pais, pai e mãe, porque tentam fazer sempre o melhor para nós. A gente lembra sempre da questão espiritual, porque muitas vezes olhamos a vida do nascimento ao desencarne, que às vezes não tem uma data certa, né? E não nos reportamos às questões espirituais que fizeram com que nós estejamos naquele lugar, daquela forma. Quando nós estamos para reencarnar, dentro daquele processo complexo que várias vezes já foi citado, os nossos pais são escolhidos não só pelas nossas necessidades de reencontro, mas muito da nossa necessidade genética, porque eles precisam fornecer aquilo que nós precisamos. Então são escolhidos os que têm essa capacidade genética para nos fornecer isso. Então às vezes nós dizemos, ah, mas por que eu sou assim, por que eu sou assado? Por que eu tenho um problema, por que eu... É porque nós precisamos. Aqueles dois, eles foram os instrumentos que nos acolheram e que nos proporcionaram a oportunidade necessária para nós. Então é muito mais amplo do que aquilo que a gente às vezes consegue enxergar, aquele período de vida curto, de várias questões que nós temos uma tendência às vezes apenas observar as coisas que eu não tenho, ou que eu tenho e que não quero, do que tudo aquilo, todas as potencialidades que nós trazemos vivas e fortes dentro de nós. Na questão de relacionamento mesmo com os nossos pais, nós precisamos colocar os nossos afetos num lugar saudável, de forma mental. Nós precisamos muitas vezes reconhecer os esforços, reconhecer as necessidades de uma determinada situação para colocar esse afeto num lugar saudável. É como se fosse uma libertação. Naquele exemplo que eu citei, aquela pessoa, ela continua presa num ponto que ela considera negativo. Ela não consegue se libertar. Então, a visão amorosa, a visão de respeito, de gratidão por tudo aquilo que foi dado a ela, ela libera aquele que faz. Nós não mudamos o nosso pai, nós não mudamos nem o nosso filho, apesar de termos mais facilidade, mas ele é um espírito que nem nós, que tem as suas orientações, as suas decisões, mas nós mudamos a nós mesmos. Nós mudamos a forma como nós estamos nos sentindo, estamos evoluindo. Porque cada relação dessas é um ponto de evolução, é uma grande oportunidade de aprendizado. Quanto mais difícil, mais aprendizado tem ali para nós resgatarmos. Aquelas relações de pura afinidade, de compreensão, elas são auxílios para que nós possamos, numa outra, fazer aquilo que nós precisamos. Mas é na dificuldade que está escondido, muitas vezes, a grande sacada, a grande oportunidade que a vida nos oferece. Então, que a gente possa lembrar amanhã, até falamos isso hoje, inclusive, dos momentos alegres, agradáveis, os momentos felizes que nós tivemos, para quem não tem o pai vivo, né? Óbvio. Mas quem tem vivo também pode fazer essa lembrança. Porque cada vez que nós lembramos, nós revivemos uma lembrança forte de felicidade, nós sentimos ela dentro de nós. Nós sentimos novamente aquilo que sentimos no passado. Então, como é importante uma lembrança saudável, uma lembrança boa. Não só nesse item da lembrança do Dia dos Pais, mas todas as coisas da nossa vida. Porque muitas vezes insistimos em lembranças negativas, em lembranças de sofrimento, que também estamos novamente revivendo. É importante a coisa positiva, porque é o que nos impulsiona no dia a dia, é o que nos dá aquela força, aquela necessidade que nós temos de continuar e tentando sempre acertar, fazendo sempre o melhor. Então, desejo a todos aqui presentes um feliz Dia dos Pais, a quem é pai, a quem vai rever seu pai, a quem vai lembrar do seu pai, que possam ter nesse domingo um dia de muita alegria, de muita felicidade, mesmo não estando presentes.